localizador azul 4062. 4062, completa final, checa o trem, chama a torre 1118, decimal 6. Chamará 1186, azul 4062. Salvador, azul 4062. Tá no localizador, baixar travado. Parece que é o gol 1896, com ataque a. 1896, desce a nível 060, chegada Mari. Chegada Mari, igual 1896. Ele pousa no 0 azul 4062. 250 nós. Circuito 97 copiou da web. Confirma com 597. Reduzir para 250. 259, 5897. 805, desvia direito, está a formação. Livre 1805, após assume. Jamo. Jamo, 805, agora chama o centro Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 545-685, obrigado, boa noite. Ju, prepare Epuca, Jamo direto, aguarde cópia 230, repetivo. Positivo, aguardando, muito obrigado. Obrigado. 2000 com 1099, responsabilidade, 19 anos. Não tem condições de voador interceptar o lock? Imagina, senhor. 8-1, para interceptar o lock, eu tenho 3891. Essa foi a 3891. Web 5897 reduz para 2-1-0 nós. No 7 no 4, copia? Copia, prossiga, senhor. Salvador Aracaju, nível 230, decola curva esquerda, Puca, Jamo, Jamo direto. Acione 5163 e controle 1208. Positivo, senhor, 230 autorizado, acionando pressão da Puca, atenção Jamo, curva esquerda, depois Jamo direto, código transponder 5163 e o controle 1208, eu vou no 7 no 4. Chama quando pronto, puxa a senhora. Temos 1794. Azul 4062, seu sono 08, libere a direita na minha escuta. Prossiga Alfa e Kilo até o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, na sua escuta, azul 4062. para prosseguir a descida, o 5897? Está 3.000 inicialmente, 5897, o ajuste é no 06. 3.016. Sente TAM 3891, completa final, checo 3, chama a torre, 118, decimal 6. 18, 6. Livre LS, é livre LS, é reposto estabilizado. 2000, livre LS, é reposto estabilizado, 5897. Salvador, boa noite, pra 3891, externo baixado, checado. 3891, tem livre pouso, vento calmo. Livre pouso, 3891. Engenho 060, voa 896. 896 desce para 2000, ajuste no 016. 2016, repassado, voa 896. B5897, estabilizado? Estabilizado, localizador. Sente, checa o trem, reduz para aproximação e chama a torre 118, decimal 6, bom pouso. É 218-6, boa noite. Webjet 5897, boa noite. Boa noite, 5897, número 2. Continue a aproximação e aguarde pista livre. Cheque trem. Baixado, checado. Salvador, TAM 3152 para puxa acionamento, 9. Autorizado, TAM TAX, 3152. Chamará. 891, seu solo foi os 15, libera a direita na minha escuta e prossiga via Alfa, reportando antes da Juliette. Via Alfa, da Juliette, tá? 3891. Informe pista livre, 3891. Tá livre, ouvido. Web 5897, livre pouso, vento calmo. Livre pouso, 5897. Web 5897, solo 17, libera a direita mantendo a minha escuta, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita na sua escuta, reporte antes da Juliette, 5897. Então 3891, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, 3891. Completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal meia, bom pouso. 18, obrigado, terceiro. Tá 3152, tá com 157 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alterna Aracaju. Três 152, livre táxi, pátio Índia e Alfa, chama o ponto de espera pronto. Pátio Índia e Alfa, chamará. 2996, passando sim, vai ter checado. 896, autorizado pouso, vento calmo. Livre pouso na 101, 896, vento calmo. Posição 2, puxa o funcionamento. 714, ocorrendo com a equipe de solo, assim que a aeronave da TAM passar aí a sua retaguarda, dentro de alguns segundos, alivre o pushback e acionamento 12. Gente, assim que a TAM passar, o 714 inicia o push. 3891, observe a passagem do 320 da companhia, pois ingresso para a ponte 09. Ingresso 09, o 3891, faz o TAM. Web 5897, segue o TAM à sua frente, seu portão 10. Segue o TAM à frente, portão 10, boa noite. Espera, passo para 3152. Ali mandei. Ali mandei, 3152. 896, seu solo foi aos 21. Libera a direita, na minha escuta, chame antes da Juliette. Direita, seu Juliette, 896. Posição pronta. Vento calmo, livre de decolar. Antes da Juliette, voo 896. 896, seu portão será o 4, porém observe a liberação do 37 da companhia que está finalizando o pushback, assim como mesmo liberar ingresso para o portão 4. Pronto, assim que liberado, prossegue para o 4, 996. 3152, recolou os 24, chegou no 208. 1208, boa noite, obrigado. Boa noite, novamente, está 3152 livrando 2000 pés. Boa noite, está 3152, contato radar estabelecido, só deu 330, será PUCA. PUCA 330, 3152. 714, temos 125 a bordo, 2 horas e meia, corrigindo 2 horas e 6 minutos de autonomia, treinamos Recife. 0206 da autonomia, é isso? Isso, 0206. Ok, à direita o táxi, saludo de táxi, alinhamento e decolagem, vento de vento calmo, gol no 714. Deixa eu prosseguir da linha, decola, gol no 714. Olhe, Tana 3152, 10 graus à direita, vai evitar informações. 7, Tana 3152, após Voa Jamo. Positivo após os desvios Voa Jamo. Repetivo 390, é isso? Se possível, um pouquinho mais baixo, o 330. Ok, então mantém escuta e aguarde de coordenação. No mesmo a menos. 06. Voa 6746, desce ao nível 050, chegada Mari. Pode voar Duna? Turismo TAP, Proditap. Voa direto, tá, obrigado. Desceu até 050. Chama 4, decorado aos 30, chame o controle 1208, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Voo 06, copia. Frequência 12545, secundária 12685. 330, a rota Pesulo 10 até Nilbo, após direto. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 1208, acione 5174. Autorizado Campina Grande, nível 330, Pesulo 10 até Neuma. Lucas de Pá, 1208, 5174, gol no 606. Chame, puxa, acionar. Zematiu. Salvador, boa noite, Rotan 3170 com a Charlie. Rotan 3170, desce ao nível 060, chegada Mari. 060 Mari, Rotan 3170.